Quanto a visuais, conforme o seu sistema de pouso. Aqui uma hora, senhor. É, Onda 601. Onda 600. Copiado, uma hora, Serra Mike Fox. Vai manter 1000 pés? Matei 1000 pés, tá nivelado, é 1000 pés, corredor. Ok, estacionar a frequência livre, boa tarde. Fazer um sobrevoo melhor aqui pro passageiro? Autorizado. Pelo litoral forte, o Serra Mike Fox. Obrigado, senhor. Mike Juliette Romeu, prossiga. Livrou a linha do litoral, senhor, próximo ao Lourdesia Margarida, vai para o Iguatemi, para ingresso na Luiz Eduardo Magalhães. É, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, vai passar, vai cruzar o, a final da 10, confirme. Está na região do Iguatemi. Sem problema, Mike Juliette Romeu. Mantém condições visuais. Condições visuais, pés autorizados, Mike Juliette Romeu. Alô, com a Papá, transfere. Mantém escuta, Webjet 6721, complete a final ILS, chame Torre Salvador 1118, decimal 95. 345, aí lá. Conferia 2591, curva direita para o localizador PROA 080, informe estabilizado. 080 agora para o localizador, informará com estabilizado 2591. Voo no 600, tanto vetor, mantenha PROA, seu limite é o custo do localizador, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil, mantendo PROA, alimentado pelo LOC, voo 00. Voo no 924, desce até 4 mil pés, 1015 98. Descida para 4 mil com 1015, vamos lá, 924. Gol no 328, desce até 5 mil pés, o ajuste 1015. 5.015. Na 3566, boa tarde, identifique, chega da Mari, desce até 6 mil pés, o ajuste 1015. 6.015 na Mari, na 3566. Trip 5487, boa tarde, chega da Mar, identifique, desce até 7 mil pés, o ajuste 1015. Boa tarde, Aman, identificando 1015, 7010, 5487. Boa tarde, é o Passaredo 2230. Passaredo 2230, boa tarde, contato radar, sua para o nível 260. 260, prefeito da Gole, Passaredo 2230. Trip 5267, mantém o ponto perdão zero. Ok, vai ingresso, tem luta no momento. Pro Edival, curva direita. Autorizado, Eval, 2230, confirme a sua razão de subida. Agora 3 mil pés, minuto. Net, autorizado, direto Eval. Direto Eval, grato, passagem 2230. Gol no 924, redução para 2109. 2109, gol 924. Passaria 2591. Informação do helicóptero Opção 44, mantendo 500 pés, próximo à duna, não interferindo na final ILS. 2591, paciente, tem o traço do Nutcap. 2591. Decimal 95, o ajuste no 094, tem um bom voo, Web 5728. À direita, Juliette Alfa, no ponto de espera 1895, 1014, o ajuste 5728. Salvador, boa tarde, está 3660, livrando a sexta. Paus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 6721. Paulo Salvador, eu posso dar 7.0. Pro estação vetor para sequenciamento, mantenha a presença pro limitada pelo curso do localizador. Ciente, mas anda pro limite o curso localizador, gol 1924. Conferia 2591, 2 milhas para o externo, torre 1895, que é um bom ponto. Grato, estabilizou agora, 1895, 2591. Negativo, plano apresentado para os 1915, a primeira saída. Muito boa tarde, Conferia 2591 no estabilizado ILS. Boa tarde, 2591, complete a aproximação, agora pista livre. Completando a aproximação, aguardando pista livre 2591. Gente, Mike Juliette Romeu, informe regressão. Voo no 924, desça para 12 mil pés, agora na proa de Duna para a final ILS, informe estabilizado. Alfa para ingressar Juliette na 3660. Via Juliette, portão 01, o Dan 3660. Juliette 01 para 3660. Passagem que eu desejo. 2109. Ok, vou reduzir para 200 a mínima limpa, ok? Não tem problema. Controle o trip 5487 pode voar direto do Duna? Até a chegada do trip 5487 é o número 5 na aproximação. Na chegada. Salmo Web 6721, livrou na 641. Web 6721, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 6721. Você aéreo 8740, cópia. Pronto para cópia. Autorizado o voo Salvador Grupo Zulu, base naval de Aratu, decolagem do pátio militar em coordenação com a torre direto com Proa Norte, 500 pés. A frequência do controle Salvador 119.8, aciona o transponder 0161. O Força Aérea 8740, autorizado para Aratu, pode decolagem Proa Norte, 500 pés sobre terreno, chamará 119.8, acionará 0161. Cotejamento correto, livre acionamento, chama pronto para... Correção, livre acionamento, chama pronto para decolagem, 8740. Acionará pronto para decolagem, 8740. Confirme o POB do 8740. Momento 03 POB. 500. Tendo 500 pés, próximo ao Costa Azul. Controle, se possível, autorizaria a proa de Morro de São Paulo acender para os 2500 pés? Direto? Autorizado, 2500 direto Boa de São Paulo, Kilo Tango Romeu. 2500 na proa de Morro, grato, Romeu. Teste Romeu, vertical da linha do litoral, Aeroclube, para regresso. Escuta, TAM 3895, Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Recife 251, 3325, TAM 3895. Trip 5487. Desça para 3 mil pés, ajuste 1095. 3.015, 5487. O Mike Juliette Romeu foi e comprou do farol de Itapuã. Farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Saiara 2591, do solo 09, agilize a liberação à direita e chame na minha escuta para cruzamento da... chame na Delta para cruzamento da Pitioso. 2591 no Ciente, livrou. Da chamará na Delta para cruzamento, 2590. Reduzi para 170 nós? Afirmativo. Reduz ao número 4 agora na aproximação. 470 reduz, 5487. Dá 3566, desça até 4 mil pés, 1015 nós. 4.015, 3566. Salvador, muito boa tarde, eu sou Papatango, vou para Papatango. Papatango Romeu, Papatango. Esse passando o Conde agora, uma centena. Foi com proa de Bonf para a chegada a Bonf. Chama no ponto da descida. Bora, proa de Bonf. Chama a chegada de descida para 050 sobre Bonf. Romeu, Papatango. Vou no 328, direita para o localizador. Proa 080, informe estabilizado. Desça para 2 mil pés. 380 para o localizador. Reposar estabilizado. Descendo para 2 mil pés. Oi, Salvador, controle Salvador, muito boa tarde ao Papa Romeu Mike Papa Lima. Papa Romeu Mike Papa Lima, mantenha 510 no litoral, informação do Robson 44, sentido oposto, passando o Pituaçu. Positivo, tá ciente, ó. Trip 5487, tráfego posição de 2 horas e 7 milhas e estabilizando o localizador, é um Boeing 737-800. Trip ciente. Passarelo 2230, chame agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Certo Recife 1260, 1288, passarelo 2230, muito obrigado, fica a volta. Até. Martinete Romeu, em Piatã, Para regressão, visual com Lima Papa Mike. Red Mike Juliet Romeu, chame torre 1895, tem o meu posto. 1895, grato. 8740, reportou pronto. 089. 4089, aguarda cópia Vitória, o nível 360 já aprovado. Tá ok, poderia dar sua saída? Dael Leda Bidev. Ok, obrigado. Lufthansa 3193, pushback, acionamento no 08. Autorizado, no 08, chama pronto para o táxi da 3193. Tá livre cruzamento imediato, atento ao helicóptero acionando lá, um Super Puma acionando no pátio, ok? Tá visual e coordenado, 2591, grato. Controle trip 5267. Trip 5267, boa tarde, contato radar, suba para o nível 400, Prodileda. Prodileda 400, boa tarde. Trip 5487, tráfego informado 5 milhas à sua frente, reduza para aproximação e desça para 2 mil pés. Zero após a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5042. Iniciando da 10, web 5728. Desça para 2 mil pés, 1015 nós dois. Descida após 20, é o lock 1020, 2000 limitado lock, tá? 35. Controle, gol 1924. Gol 924, torre 1118, decimal 95. 1895, positivo. Gol no 328, passando Duna, chame torre 1118, decimal 95, se possível mantenha a velocidade até o externo. 95, mantenha a velocidade até o externo, obrigado. Saldo, gol no 600, livrou. Gol no 600, boa tarde, táxi Alfa e reporta antes, táxi Juliette. E Alfa, reporta antes da Juliette, 600. Solo, muito bom dia, o trip 5489, da Con Quebec, agora quadrando o seu nível, só repetitivo para a vitória da conquista, informa a saída. 1328, complete a aproximação, agora é pista livre. Peraí. Informa a saída. 1-4, controle 19-8, bom voo, boa tarde. 19-8, boa tarde, 5728. 605, tá um pouco cedo aí, não tem um plano de sistema aqui. Quando aparecer, eu chamo pra cópia, ok? O 35489. Ok, mas poderá adiantar a saída, por gentileza. Vou levar o direto. Obrigado. É o número 3 no setor aguardando, são 8001. 8001. Salvador, Serra Mag Fox na Praia do Forte. Qual é o seu debate para a Serra Mag Fox no litoral, senhor? O Serra Mag Fox mantém a mil pés, é uma aeronave de asa fixa. Mantém a mil, senhor. É, mantém a mil pés, o Serra Mag Fox. 3566, curva direita para o localizador, pro de Duna, forma estabilizada, autorizada a final e elétrica. Pro de Duna, Comaré estabilizado, tá? 06. Câmara próxima, 06. 3193 para o táxi, 157 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 1014, bom voo, 3193. Juliette, ponto de espera, comunica 14, obrigado, bom dia, no cavalo. Gol no 600 Alfa e Índia, portão 02. 600, próxima Juliette. Alfa e Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 600. O Azul 4089, Boivisação liberando a retaguarda agora, autorizado 09, chama táxi. Cliente autorizado por estacionamento 408. O Salvador, gol no 924. Gol no 924, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta ingressando Juliette, Golo 924. Reporta para ingressar, ok? Ok, para ingressar, reporta, Golo 924. Papa Romeu Bravo, Hotel Vitor, boa tarde, São Paulo, Congonhas, o nível 400. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Pátio 3, decola da pista 120, senhor. Quem vai gerar outro? Guarda Cop no pátio 3, o Bravo, Hotel Vitor. Guardando Cop, o Bravo, Hotel Vitor. Aqui já te chamei o pouso parado, cabeceira 35. Afirmativo. Após o pouso parado, vai fazer táxi a baixa altitude e reportar livrando no pátio 4, ok? Após o pouso, táxi a baixa altitude e reportará livrando a 1735, Romeu. O Uno 328, no solo aos 17, agiliza a liberação direita, chama o solo 1219, tenha uma boa tarde. Final, obrigado. O Trip 5487 informa o Robson 44, taxiando a baixa altitude no sentido 3517 e aguarde pista livre. O Kenegal no 014, o vento é 100 graus com uma dezena de nós. Checando o trem, está autorizado o pouso na 10. Já estou baixado travado, visual com o Robson, só não compreendi, eu aguardo livre pouso então. Não, autorizado o pouso agora, uma centena com 10 nós. Livre pouso não no 0, Trip 5487. Acesse Recife na frequência 12551 e alterna 13325. 5267-251-3325, boa. Salvador, gol 1328. 1328, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes do táxi da Juliette. Via Alfa, reportaria antes da Juliette, gol 1328. Tarde. Tarde. Solo é 6721 no 06, solicita Fortaleza 310. Web 6721 no Fortaleza 310, já aprovado, é o número 2 para cópia, aguardando. Ok, 21. 2545-2685, Web 5728, até a volta. Feedback no setor. Ok, vai manter essa colheita aguardando para o 08, vamos fazer quatro. Tenha uma boa tarde. Livrar à direita, solo 1219. Boa tarde. 5487. Sou 400, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Up Zulu, nomeia Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após direto Pirassununga. Decolagem pistão no zero, após primeira curva direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Frequência do controle, 1119.8, aciona 5067. Bravo Hotel Victor, autorizado para Condor, nível 400, via rota do plano. Direto Bridge, após Zé Zulu, nomeia Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, DCT Papá Índia Roberto. Decola na pista 120 com curva direita, terceira saída da El Leda, após Leda Direto Bridge, controle de saída 198, transponder 5067, Bravo Hotel Zulu. Protejamento correto no pátio 3, está pronto para acionamento? Afirmativo, sim. Livre acionamento, chama pronto para o táxi, Bravo Hotel Vitor. Livre aciona, chama pronto táxi, Bravo Hotel Vitor. O táxi azul 4089, 93 a bordo, 2h40, alterna confim. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 014, bom voo, azul 4089. No 014, Juliette Alfa, 1895 no ponto. Alô, Tripe 5487, livrou, não se escuta. 5487, táxi via Alfa, primeira esquerda, quilo até o pátio 3, atento ao balizador. Táxi via Alfa, primeira esquerda, quilo, pátio, atento ao balizador, 5487. É o 740 na escuta? 740, táxi via Alfa para decolagem. Na posição, mantenha a posição agora e chame a torre 1895 para decolagem. O ajuste 1014, for 0740. Chamar a torre 198 decimal 95. Força aérea 8740, corte. 8740, mantém a posição no ponto de espera, ok? Tem uma aeronave na curta final dando zero. Ah, mantendo a posição, está acompanhado pelo Força Aérea de 501. Gente. Cópia. Cópia. Autorizado Fortaleza, o nível 310, via Zulu 19, decolagem pistão no zero após... A decolagem vai cumprir o perfil da subida Momo, manter a proa até 2.000 pés. Após iniciar a curva à esquerda, vai interceptar a radial 350 até 2.0 milhas de Salvador. Após voar Albo e após Albo, Froti para interceptar a Upzulu 119. A frequência do controle 119 decimal 8, aciona 5.0.5.3. Ok, Fortaleza, 310, decola 10 na Momo. Mantendo proa até 2.000 pés, aí curva esquerda, intercepta radial 350 por 2.0 milhas após o Alba e Froti, 19.8 e 5.0.5.3. Protejamento correto, meia dúzia, o portão se chama pronto, web 6721. Gol 924, mantém? Estimativo, só mais um minuto. Mantém a ponto de espera. Mantém. Usado táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 04, bom voo. 04, Juliette Alfa, para a pista 10, 118.95, ponto de espera, está 8001. O gol 1924, após a passagem do Airbus da TAM à frente, ingressa Juliette, portão 08. Ok, após passar a aeronave da TAM, ingresso Juliette para 08, voo 924. O voo 1328 vai seguir o Boeing da companhia frente, ingresso Juliette até o portão 10. Ativo, segue a companhia Juliette até 10, obrigado. Solo TAM 3566, livrou na sua escuta. O TAM 3566 vai ficar atento aos dois Boeings da Gol à frente. Após os mesmos ingressarem, está autorizado Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, pro 3566, atenta ao bug. Força Aérea 8740 e seu ala 8501, decolaram de Salvador aos 24, chame o controle 1980, bom voo e até o regresso. Para o controle em 119, decimal 80. 8740. Controle ao Força Aérea 8740. Tráfego. Tango November Charlie, cliente Siri, barra grande, uma centena, qual o pátio? Quantos? Encontra no pátio 3, senhor, em frente ao correio. Gente, pátio 3, decolagem da 10, aguarda cópia, o Tango November Charlie. Decolagem 10, aguarda cópia, o Tango November Charlie. É, seria possível o acionamento aqui, senhor? Afirmo, aciona aguardando cópia, o Tango November Charlie. Aciona aguardando, Charlie. Para o táxi Copa Romeo Bravo, até o Vitor, 10 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna São José dos Campos. O Bravo, hotel Vitor, autorizado a iniciar o táxi no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Inicia táxi até o pátio 3, reporta para ingresso, Bravo, hotel Vitor. Estimativo, vai taxiar até a saída do pátio 3 aqui e aguardar para ingresso na Juliette. Antes do, da Juliette, então 3566. Portão 04, tá livre. 04, livre, 3566, obrigado. E mantém 4089. Salvador, muito boa tarde, então 8001, o ponto de espera 10 está pronto. Então, 8001, 001, mantenha o porto espera da 10. 001. Então, 3193, decolou de Salvador às 2h30, o controle 198, bom voo e boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. 9.000 pés no regresso, passou Jacuípe, na sua escuta. Gente, o Serra Mix Moto, para cruzamento do eixo da decolagem, chamou em Salvador, 1-18-95. Gente, Amará, é para chamada presente ou mais para frente? Para chamada presente e depois retorna para essa frequência. Salvador, boa tarde, o Sam 3193, decolado. 3193, boa tarde, contato radar, saída da EL, chegou para 380 e está autorizado para o Adileda. Saída da EL, subindo 380, autorizado para o Adileda, Sam 3193. Sam 3193, confirmando com os 2000, controle 198, boa tarde. Romeu Tango, November Charlie, cópia. Prossiga, Sérgio Sérgio Cota. Autorizado, Siri, Barra Grande, o nível 100, plano Yankee, decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, até 1,5 milhas de Salvador, após direto Barra Grande, frequência do controle 1,19,8, aciona 0271. 5 graus, uma dezena de nós. Livre decolagem, 4089. Então, 8001, alinha e mantém após o azul. Alinha e mantém após o laço azul, tá? 8001. Uma centena. Cotejamento correto, confirmando, já está pronto para o táxi? Afirmativo, senhor. Pronto, tá. Confirme o POB? 02. Sim, autorizado, iniciar o táxi no pátio 3, reporta para, na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Reporta na saída do 3 para o principal, Tango November Charlie. Salvador, gol no 754, posição 3, pushback, acionamento. Sim, gol no 754, autorizado, chama táxi. Chama táxi, beleza. Reporta a saída do pátio, senhor, ingressando aqui. Do vento da 1-0, então. Afirmativo, perna do vento da 1-0, chame no setor norte da torre para o cruzamento do campo sobre a torre. Ativo, senhor. Reportará no principal, o Tango November Charlie. Azul 4089, decolou as 29, controle em 198, bom voo, boa tarde. 198, obrigado, 4089. O Tango 8001, informo que após a sua decolagem haverá na perna do vento da 10, um Cessna aguardando a sua passagem, a 1 do 10 aguardando a sua passagem para o cruzamento do campo. Então mantenha a proa até 2 mil pés, está 8 mil. Está 8.01. Estou 4089. 1.18.95, com ajuste no 0.14, bom voo. Autorizado à direita, Juliette, após Alfa, 118.95 é a torre, ciente do ajuste, grato. Solo, gol na 806, puxa acionamento, portão 7. Autorizado, portão 07, chama táxi, gol no 806. Chama táxi, 06. Então, Vitor, ali mantém o 0. Ali mantém. Boa tarde, Alfa Marrom, meu Tango, November Charlie. Tango, November Charlie, boa tarde, no ponto de espera 10, aguarda um instante para a decolagem. Aguarda, Charlie. Boeing da Gol iniciando a sua esquerda no portão 07, está autorizado no 612, chama táxi. Autorizado, puxa, 672, ó. Zerra, Mike Fox está livre, prosseguir para o cruzamento do campo sobre a torre de controle, reporte passando sobre a pista, ok? Presidente, o Zé Max Fox reportará. 050-0045400 da 30. 600. Autorizado, Natal 370, UP Zulu 10, decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puka, transição Zipar, frequência do controle 119.8, aciona 5107, Zulu 6000. 370, Natal, UP Zulu 10, decolagem...